eu me tornei Hokage. Sigo o Naruto, eu aprendi o jutsu. Ela pediu vem e eu fui com tudo. Já tinha ejaculado, mas regenera em segundos. Da cama com ela eu me senti à vontade. Senti os meus 30 segundos de liberdade. A buceta dela era tipo a verdade. E meu pau, um braço de metal do alquimista. O problema no começo foi pra achar o buraco. Tipo os tartaruga ninja tentando achar os dois. Foi difícil, mas Naruto me ensinou a insistir. E no fim eu meti o combo tipo Kratos e as Vadias. Quando eu tinha terminado, eu me senti bem exausto. Mas eu já te disse, me regenera em segundos. A sensação é incrível, então vou te descrever. Tipo Pink Cérebro, eu vou dominar o mundo. Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco. Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi. Foi com a Lidia que eu perdi a virgindade. Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco. Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi. Foi com a Lidia que eu perdi a virgindade. Virgindade.